Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas transmitidas pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual, das nossas ansiedades, dos nossos medos, traz a tranquilidade para superarmos os nossos obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar as mensagens de paz, alegria e tranquilidade. Tenha uma boa semana e um bom dia. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Deixa eu só inverter aqui a câmera, que hoje eu estou fazendo a vez aqui. O pessoal deve estar estranhando. Falei, cadê o Jorge? Então, mandar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online, um bom dia. E assistindo a gente aqui através do Facebook Live e através do YouTube Live que estão assistindo a gente. Hoje o Jorge está lá na Bahia, né, junto com a Fernanda, a Dora, o Fábio, então eles foram lá de carro, né? Levou uns 3 dias para chegarem lá. Estão lá fazendo palestras, a Fernanda está fazendo cartas consoladoras também, cartas psicografadas nos Centros Espíritos. Então estão lá de férias. Evangelho musical, né? Estão lá de férias, mas trabalhando, né? Só para variar, o Jorge não para, né? Não, e a gente está acompanhando a viagem dele, acho que pelas quase fotos. Quilômetro por quilômetro, né? É verdade. Eu falei com ele essa semana, então eles estão gostando muito do que estava lá. Eu estava fora semana passada, né? Mas já estou aqui. Eu acredito também nas outras semanas o Jorge também ainda estará na Bahia na próxima semana. Mas vamos iniciar hoje, então, com o Mário Vinhos, que está aqui com a gente também. Pedir para vocês compartilharem, né? Estão vendo aí no link, no YouTube, no Facebook, compartilhe com as pessoas aí, compartilhe com nas redes sociais. E também a gente quer agradecer a todas as casas espíritas que apoiam a gente. Fugiu aqui da tela todos os nomes delas, mas agradecer o apoio que a gente sempre recebe delas para manter esse programa, e também do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Agradecer. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Marina Ferri, de Taubaté. E daí, tá saindo a mensagem da Marina Ferri? Não. Teve problema. Tá tendo aqui algum probleminha? Tá tendo um probleminha. Mais uma vez, abrindo a mídia. Não, tá tendo alguma influência extraterrestre aqui hoje. Você não viu o barulhinho que teve? Tá tendo barulhinho. Então vamos dar bom dia pro Mário Vinhas aqui e pedir para ele realizar a prece de abertura. Ou você? Tudo bem, Mário? Bom dia. Muito bem, gente. Muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. E esses momentos que possamos passar juntos sejam também abençoados por Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita e essa oportunidade nos é bastante valiosa porque podemos nos unir, podemos juntar os nossos pensamentos, as nossas emoções e juntos procurar caminhos que possam melhorar cada vez mais a nossa vida, a vida dos nossos irmãos. Que possamos então, a partir de agora, fazer com que o amor que nos une se fortaleça a cada instante, e a cada instante possamos nos sentir mais fortalecidos para prosseguir nas nossas tarefas. Peçamos a Deus que possa nos premiar com a saúde do corpo, a paz do espírito, a sabedoria para as nossas ações, e que os caminhos que se fazem à nossa frente sejam por nós trilhados com bastante determinação e coragem na busca dos nossos objetivos. Que Deus nos abençoe. Tema do dia. O tema do dia de hoje: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Mário Vinhas, que esteve com a gente, viu, Rodrigo? No primeiro programa, era o único que não tremia, era o Mário Vinhas, né? Porque é sossegado, tranquilo. Eu lembro, eu postei no programa. Eu não tremia, eu estava duro. O Mário Vinhas já faz parte do programa, faz parte trabalhador do Vivência Espírita também. O Mário esteve com a gente no primeiro programa que nós fizemos, no dia 18 de janeiro de 2013. 2004, já estamos completando 14 anos. Então, o Mário sempre, quando nós mudamos, sempre que a gente muda de ano, né? O Mário sempre está junto com a gente aqui para fazer o programa. E hoje está para falar sobre o tema Tudo Me É Lícito, Mas Nem Tudo Me Convém, que relativo, inclusive, às festividades de hoje, que é Carnaval. E o Mário, ele é trabalhador da Casa do Caminho, é da primeira turma de aprendizes da escola de aprendizes da Aliança aqui em São José. Então, ele tem muita bagagem para falar. É palestrante. E foi fundador de todos os centros aqui, como você, né, Rui? Então, o Mário é uma pessoa muito bacana, que a gente admira demais. Também é responsável pela livraria Casa do Caminho, que a Camila foi procurar, não achou, viu, Jorge? Viu, Rodrigo? Mudou, né? Mudou. Ela mudou. É na rua... Helena Mascarenhas, número 115. É no fundo da... É no fundo, a gente ficava bem em frente ao Centro Espírita, agora estamos bem atrás do Centro Espírita, né? A gente sempre fala, Rui, só te interrompendo, desculpa. A gente sempre fala que, o Jorge também sempre fala isso aqui, porque a gente sempre sorteia dois livros, a gente até esqueceu de falar no começo aqui, a gente sorteia dois livros espíritas, né, e que é cedido, né, como um apoio também da livraria Casa do Caminho para o programa, né. E a gente sempre fala que os sorteados, né, eles não são... Eles têm sorte de ir lá conversar com o Mário, não de receber só o livro. O livro é só detalhe. O ganho maior é ir lá, ficar batendo papo com o Mário, é um papo sempre muito proveitoso, né? É a prosa, né? Então nós estamos aqui com o Mário, que é lá do Centro Espírita Casa do Caminho, que é palestrante, é também responsável pela livraria da Casa do Caminho, e vamos falar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mário, o que que significa isso? Nós sabemos que é uma frase do nosso grande Paulo de Tarso. E o que quer dizer? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, gente, realmente essa frase de Paulo, ela vem de encontro com os princípios que o Espiritismo prega em relação aos seus seguidores. Tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer de tudo. Mas nem tudo que eu faço, às vezes, pode me convir. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação às minhas ações, porque, evidentemente, tudo aquilo que eu fizer, eu vou responder. Ora, as religiões, normalmente, têm muitas proibições em relação à postura dos seus seguidores. Umas proíbem isso, outras proíbem aquilo, é pecado isso. No Espiritismo não existe isso. Nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser. Porém, temos que considerar os resultados das nossas ações. Só para que vocês tenham uma ideia do caminho por onde nós vamos buscar o entendimento desta frase. Alguns dias atrás, aí por volta do final do ano, passou lá na livraria um dos nossos frequentadores buscando um livro e eu percebi que na sacola que ele levava existia uma caixa de foguete. Ora, eu olhei, procurei me inteirar realmente se era aquilo, e ele, desconfiado, olhou para mim e perguntou-me: vai me dizer que espírita não solta foguete? Eu falei: solto, é. Não tem problema, o espiritismo não proíbe nada para ninguém. Agora, você já percebeu o resultado dessa ação sua de soltar o foguete? Então, nós temos sempre que perguntar por que fazemos determinadas coisas e para que nós fazemos determinadas coisas. Aí, então, ele me respondeu: não, eu quero saudar o ano novo com foguete. Eu falei: será que o ano novo vai ser melhor ou pior se você soltar ou não soltar o foguete? Você já percebeu o mal que isso faz para a natureza? Os nossos animaizinhos, por exemplo, os nossos cachorrinhos em casa, eles ficam absolutamente apavorados, e a gente dando cobertura. Já imaginou os que estão na rua? As aves normalmente à noitinha se recolhem numa árvore. Eu vi uma fotografia uns dias atrás, que alguém tirou, o apavoramento que as aves têm a hora que começam os estouros. Então, gente, são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes da nossa vida, é que nós temos que verificar, sim, posso fazer? Posso fazer. Mas o que que isso vai resultar em relação ao mundo? Então, o Espiritismo, ele é livre e desimpedido. Ele não proíbe absolutamente nada para ninguém. Nós fazemos tudo aquilo que a gente quiser. Mas, consequentemente, vamos responder por aquilo que a gente faz. Mas, Mário, eu costumo brincar, quando eu vou fazer minhas palestras, que a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Mas é a que mais proíbe. Então, as pessoas perguntam: por quê? Eu falo: não, por quê? A gente, quando vai fazer alguma coisa, quem nos proíbe de fazer uma série de coisas é a nossa consciência. É justo, é por aí. Certo? Uhum. Então ela proíbe uma série de coisas. Fala: vou fazer tal coisa, mas peraí, mas será que eu não vou me arrepender? Será que eu não vou criar mal para alguém? Será que eu não vou depois ter que responder por essas coisas? Então ela proíbe muito, né? Mas proíbe de uma maneira muito conscienciosa, né? Fazendo com que a gente passe a usar a nossa consciência para fazer as coisas de uma maneira correta, né? Ela nos desperta para a responsabilidade, sim, que nós temos em relação ao mundo e em relação a nós mesmos, né? Então, é claro, esse despertamento da consciência é que nos faz realmente, não vou dizer de diferentes, mas diferenciados, daquele que leva a vida numa boa, não quer nem saber, faz aquilo que quer, não se preocupa com nada que vai acontecer. Então, dentro do Espiritismo, nós somos despertados, sim, para conscientização em relação à responsabilidade que precisamos e devemos ter em relação a tudo aquilo que a gente faz. Não deixa de ser um despertar da consciência, né? Então, eu gosto muito da abordagem do Sebastião Camargo. Isso, ele tem até um livro com esse nome, né? Despertar, uhum, da consciência, que é levar a gente do átomo. Ele defende do átomo ao anjo, né? Então, é a evolução. E essa evolução, cabe a gente despertar a consciência de cada um, né? Só comentar aqui, que o pessoal já está participando, está entrando, uhum, aqui no Facebook, live, comentando. Então, quem entrou aqui, já entrou aqui com a gente, é o Domingos, meu pai, tá lá em Caraguá escutando a gente. Tá, a seu pai? Tá ruim, né? Com esse calor, com esse sol. Manda um bom dia a todos. A Irene, Espírito Santo, ó, minha família tá em peso aqui, hein? Não é só a sua de Leme lá, não, Rui. A Irene lá de Santos, ela e o Gustavo estão escutando a gente aqui, mandar um beijo pra ele, mandar um bom dia e um abraço. Bom programa, beijos, Rodrigo. Ana Maria Silva, manda um bom dia a todos também, tá escutando a gente. O Aldo Inácio Nogueira também manda um bom dia, aprendendo um pouco mais. Ele é de Altamira. Altamira? Ah, olha que legal. É, Tocantins? Não sei. Se for Tocantins, tá quente também. A Sueli Malene Pedroso manda um bom dia. E o Aécio César, nosso colunista também, que sempre posta matérias no site, no Vivência Espírita, os artigos, ele manda bom dia a toda a equipe do Vivência e ao entrevistado de domingo. Excelente assunto a ser melhor ventilado. Forte abraço a todos. Lembrando que a gente está transmitindo pelo YouTube também, né? Pelo YouTube é o principal. O Facebook é só, está sendo replicado. Então, entre no YouTube do Vivência Espírita para poder participar. Né? Eu falo que está quente, Rui, porque eu estava lá em Portugal. Semana passada, trabalho, né? Mas lá estava, tá frio. Muito frio. Mas muito frio. Muito frio. Chegava à noite, chegava a 4 graus, 6 graus. Né? Então, assim, não estava frio que nem está lá no hemisfério norte, né? Mas você volta pra cá, tá 25 graus, você já tá sentindo calor. Mas eu fui visitar um centro espírita lá, que chama Grupo Batuíra. Batuíra? É. Foi o Geraldinho Lemos que indicou. É, porque Batuíra era português, né? Sim, era português. Ele viveu em São Paulo, São né? São Paulo. Fez a vida dele em São Paulo, mas era português. Mas infelizmente eu cheguei 8 minutos atrasado e não consegui entrar. A porta tava fechada. A porta já tava fechada. Lá em Portugal já... Lá também... eles são bastante disciplinados. Mas aí quando tiver outra oportunidade eu consigo entrar. Deu um jeitinho brasileiro. Então, mas eu até liguei pra dirigente, ó, está de ver que já começaram a palestra, sinto muito, mas não poder entrar. Falei, tudo bem. Hoje existe um centro espírita que desenvolve o programa da Aliança lá, não é? Sim. Foi inaugurado há pouco tempo, inclusive. Então, só que eu não me lembro o nome da cidade, que lá as cidades têm uns nomes meio diferentes, né? Esse é o Lisboa. Mas tem muitos centros espíritas lá, tem mais de 150 centros espíritas. Já? Poxa vida. E eu também mandar um abraço aqui pro João Domingos, que ele é de Sesimbra, onde eu tava, que eu não tinha mandado mensagem para vocês. É, a esposa dele estuda bastante as obras de Kardec. Né? Então, ele é católico, né? Mas lá não tem centro espírita. É, então ela sente dificuldade porque ela se fala assim, não, eu não posso ser espírita porque não tem centro espírita aqui. Aí eu falei, não, você pode estudar, você não precisa ser espírita, seja espírita se quiser, né? A gente não somos proselitistas, mas você também não precisa ir no centro espírita para ser espírita. Sim. Você pode trazer o centro para dentro da sua casa, não com as reuniões mediúnicas, mas através do Evangelho do Lar. Né? Então ela ficou assim, extasiada com o Evangelho do Lar, né? Que ela, então, para poder começar a fazer isso. Né? Então essa é uma oportunidade de até novas pessoas que estão ali, através de um grupo de estudo, né? Até se criar um centro no futuro, né? Isso nós começamos na Austrália, começou assim. Sempre com um grupo de estudo, né? Sempre um grupo de estudo. E hoje na Austrália nós temos uns 5, 6 centros espíritas. Mas a Sesimbra, essa cidade, criou curiosidade para a gente aqui no programa passado. Que tamanho que tem essa cidade? Ah, é muito pequeno. Muito pequeno? Deve ter uns 70 mil habitantes, no máximo. É tudo bem que lá sempre são pequenos, né? É. Aqui a gente está acostumado, São Paulo, que tem 13 milhões de habitantes. Quanto? 13 milhões de habitantes, 13, São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Tem 10 milhões de portugueses espalhados pelo mundo inteiro. no mundo inteiro, não só em Portugal. Tem mais portugueses fora de Portugal. Exatamente. E o Pardal nos corrigiu aqui, porque nós falamos o nome errado. Sesimbra, né? Então ele corrigiu, porque ele é lá da boa terra, né? Da terrinha. Exatamente. Mas, Mário, vamos então continuando com o nosso bate-papo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos aí, hoje mesmo, nós estamos aí no carnaval. A pessoa me perguntou se eu gostava de carnaval. Eu falei, adoro carnaval. Eu falei, mas você pula onde? Aí eu pulo da minha cama para a geladeira, da geladeira para a televisão. Pulo então, carnaval. Então eu adoro carnaval porque eu fico em casa lendo, batendo papo, estudando, vendo também algumas coisas, porque eu não gosto muito de carnaval, né? Sempre a mesma coisa. Eu prefiro ver os filmes que a gente tem lá através da televisão, a cabo, né? Então, eu adoro o carnaval, né? Mas tem muitas pessoas que adoram o carnaval para extravasar, né? E o que, que nós poderíamos dizer a esse respeito? Bom, o espiritismo também é interessante porque ele não tem datas especiais para se fazer determinadas coisas. Ou seja, durante a quaresma nós temos que ficar tristes, no carnaval temos que ficar alegres, porque nós devemos ser nós mesmos, o ano inteiro, a cada dia nós precisamos mostrar os nossos sentimentos. Se somos tristes, se somos alegres, então não existem datas especiais para isso. Ora, criou-se o carnaval tem uma história, ou inclusive deve ter trazido aí alguma literatura para contar um pouco a história do carnaval. Mas se pergunta, o espírita pode brincar, pular no carnaval? Mais uma vez nós voltamos. O espírita pode sim. Mas por que ele vai fazer isso? Para que ele vai fazer isso? Ora, gente, temos que considerar que o carnaval, na realidade, hoje, ele perdeu um pouquinho as rédeas, não é? Partiu para um ponto onde a orgia é ponto marcante em muitas das situações das reuniões levadas ao carnaval. Existem brincadeiras sérias, sadias? Existem, sim. A gente observa que em determinados lugares, em determinadas situações, ainda existe o carnaval na sua pureza original. Mas hoje a grande maioria das situações levam, sim, para um comportamento absolutamente distorcido. Dias atrás postaram no Facebook a foto de um programa, de uma divulgação de um baile de carnaval numa determinada cidade, onde estava lá o preço, entrada R$15, inclusive dois preservativos. Ora, gente, afinal de contas, nós vamos para nos divertir ou vamos para fazer orgia? Então, esse aspecto do carnaval é que nós condenamos. Não tem porquê, evidentemente, se partir para isso. Ora, dentro do Espiritismo, que nos chama a responsabilidade pelos nossos atos, nós temos que considerar que essa distorção não deve ser por nós utilizada. Bom, na época do carnaval, por exemplo, nós podemos utilizar para coisas mais edificantes. Sim, como levantou o Rui, vamos ler um livro, vamos descansar, vamos arejar a mente, mas de uma forma sadia, não de uma forma carregada de erotismo, de uma forma carregada de situações que podem até nos levar ao desequilíbrio. É comum se dizer também, nós trabalhamos lá no centro com gestantes, né? Então, fazemos um curso no primeiro semestre, um curso no segundo semestre, e o curso do segundo semestre é comum se dizer que é o resultado do carnaval. As gestantes, evidentemente, que se apresentam, são gestantes que são novas, né? São novas, meninas novas, às vezes 14, 15 anos, e com um agravante, algumas não sabem nem quem é o pai da criança que levam dentro de si. Então, esses aspectos realmente são muito constrangedores. Esses aspectos nós não devemos, em absoluto, procurar fazer evoluir. Mas sim, quem sabe um dia isso possa voltar no caminho certo. Mário, você falou da gravidez de 14, 15 anos, que é do carnaval. E como é que fica essas crianças que não conhecem o pai, que foi feito de uma maneira, vamos dizer... Como é que o pessoal fala do sexo eventual, né? Quer dizer, como é que fica? Depois não são esses garotões aí que não sabem nada, que não tem amor, não tem carinho, fazem uma série de coisas erradas, achando que está certo? Então, tudo. Claro, que, não podemos generalizar, né? Tudo que se desenvolve, ou como se diz normalmente, tudo que começa errado, dificilmente se conserta no caminho, né? Mas nós temos que considerar que a misericórdia de Deus é muito grande. E em muitas situações, esses casos, esses acontecimentos, são geradores de oportunidades para o espírito de se acertar. Certo? Agora se pergunta, como é que fica o pai que nem sabe que existe o filho? Ora, sabemos que cada um responde por suas ações, não é? Isso é claro, líquido e certo dentro dos ensinamentos espíritas. E, consequentemente, esse que se deixou levar pela orgia, esse que se deixou levar por um momento de gozo, enfim, de uma situação absolutamente anormal, ele vai, cedo ou tarde, responder por suas ações. Agora, como é que fica o rebento? Como é que fica a criança, o espírito encarnado? Evidentemente, se ele tiver uma boa direção, ele pode ser até, sim, um espírito em recuperação, um espírito que vai se fazer útil para a sociedade. Mas, evidentemente, se ele não receber essa orientação por parte da mãe, evidentemente, ele vai se perder no mundo. E desde que ele saiba também que ele tem, na sua gravidez, quer dizer, essa criança quando está sendo gerada, já não era querido, como é que ele nasce sabendo já que não... que não foi querido, que até rejeitado, né? Como é que fica esse espírito? Ele é, originalmente, podemos entender que seja um espírito já revoltado, né? Então, como é que nós podemos de certa forma, concluir a respeito disso. Esses espíritos recebem, sim, essa oportunidade, talvez em locais, em ambientes absolutamente fora daquilo que se entende como sendo um bom ambiente. Só para ilustrar isso, existe uma história, um caso, num dos contos de Chico Xavier, que nos conta que existia um espírito muito devedor que tinha tido uma vida pregressa, cheia de erros, cheia de pecados, como dizemos normalmente, né? Ou seja, a mãe, quando encarnada, desenvolvia sua vida num prostíbulo e uma série de outras situações. E esse espírito, uma vez, recebeu a oportunidade de voltar para cá. Aí, o plano espiritual, condescendente com as necessidades dele, perguntou: o que você sugere para que você possa limpar a sua ficha? O espírito respondeu: eu quero nascer num prostíbulo. O plano espiritual retruca dizendo: não, mas você não pode voltar lá, porque lá foi o ambiente em que você se perdeu. Mas justamente por isso, se vocês me derem a oportunidade, eu quero voltar para lá para me testar, para ver se eu consigo me redimir e, evidentemente, dar mostras, mostrar às pessoas que possam me rodear o bem que precisam fazer, talvez abandonando a vida que levam. E foi assim, então, que o plano espiritual permitiu que esse espírito nascesse filha de uma prostituta, mulher, nascendo de mulher, e ali ela, então, amparada pelos espíritos que sempre procuraram dirigi-la, dando sustentação, ela cresceu, se desenvolveu e deu mostras às outras que viviam ali, à própria mãe que vivia uma vida, de certa forma, distorcida, que o bem, evidentemente, ganha sempre. Então vejam que esses espíritos que nascem, ou seja, são gerados de uma forma errada, eles podem ter oportunidade, sim, desde que tenham consciência de se redimir e ajudar aqueles que estão à sua volta. É interessante isso, porque eu estava até estudando um trecho do Livro dos Espíritos, que fala sobre previsão do futuro, né? Que fala que se pode, através da mediunidade, saber o futuro, né? E fala, o Livro dos Espíritos fala que isso é muito difícil, né? E aí ele complementa dizendo que, se Deus sabe tudo o que acontece, que ele é onisciente, então ele sabe o futuro das pessoas, né? Aí explica a questão do livre-arbítrio e a questão da prova, que é o que você acabou de falar. Uhum. Que você tem por fim, né, a prova tem por fim, testar, mesmo dar o mérito, dar a responsabilidade dele de evoluir. Por isso que ele pediu para ir naquele prostíbulo. Porque ele quer ser provado, e o aluno, a gente só sabe se o aluno vai bem ou não, se ele aprendeu ou não a lição, através da prova, através do exame, né? Então ali é onde ele vai ser testado para saber se ele consegue colocar o conhecimento que ele teve em prática. Então o aprendizado, que nem a gente fala, é aprender a recordar. Porque no momento da prova, você recorda aquele conhecimento e coloca em prática. Uhum. Né? Então eu achei muito legal isso, que vai bem ao encontro do que eu estava lendo e estudando. Rui, a gente precisa ir para os comerciais, né? Vou voltar aqui a câmera, se eu não estou aparecendo. Só antes de a gente ir para os comerciais, comentar aqui que a Sueli falou que é de Blumenau, Sueli Marlene, Blumenau, mandou um abraço fraternos. O Álvaro Monteiro também manda um bom dia, estou em Goiânia assistindo ao Congresso Espírita, participei de todos, olha que legal. Quem entrou aqui também foi a Doli Cassal, que manda um bom dia a todos. A Elvira Lopes, também um bom dia a todos do Vivência. É sempre uma alegria ouvir o Mário Vinhas. Obrigado e um abraço. Elvira lá da nossa casa, Fraternidade Paulo de Tarso. A Cláudia entrou aqui também, manda um bom dia a todos. O Renualdo Ferreira entrou aqui também. A Fernanda Cassal, lá da Bahia, deve estar escutando a gente. Vicente Teixeira, manda um bom dia, excelente assuntos. Parabéns a todos. E o João Domingos, que eu tinha comentado aqui, o nosso amigo lá de Sesimbra, entrou aqui também, deve estar assistindo a gente, eu mando um abraço daqui também para ele. E lá no YouTube, a gente tem participações, então também tem aqui a Nália Lima, manda um bom dia, ouvindo, atento, amo o horário desse programa. Salvador, Bahia também. Até o Brasil inteiro está escutando. Da outra vez, acho que no programa retrasado, tinha uma pessoa que mandou um recado aqui e falou: não, estou escutando o programa, estava escutando o programa do Japão. Que pena que eu cheguei no finalzinho. Acho que bacana. Então, a Andréa Valentina também manda um bom dia. A Ellen Calverti manda um bom dia e abraço. A Silvana Souza manda um bom dia a todos os viventes. Saudações da cidade de Santos. A Nália Lima fala que o problema do carnaval é a alta concentração de energias muito inferiores. Atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. Literalmente, né? É isso que nós tá comentando com o Mário aqui, né? Porque o Caetano Veloso diz que só vai atrás do trio elétrico e quem não morreu, né? E o Espírito diz que vai atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Ela complementa aqui, a gente pode comentar depois dos comerciais. Por favor, fale um pouco da responsabilidade famosos que fazem propaganda de bebida alcoólica, né? Principalmente agora nessa época do carnaval. A gente pode comentar isso depois do intervalo. O Jorge Neto Vasconcelos falou: estou assistindo aqui de Caruaru, Pernambuco. Nossa, olha que legal. Bacana. Um abraço para vocês. Continue participando com a gente. Quem mandou aqui também no programa foi o Carlos, da Fraternidade, mandou lá sobre o terceiro, o 34º Congresso Espírita, que vai ser em Goiânia, da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele mandou aqui as fotos divulgando o evento que vai acontecer. Depois, Carlos, manda para mim as informações, a gente comenta aqui no programa também a data, tudo direitinho. Que é esse evento dessa instituição, que não é uma instituição espírita, é uma instituição laica, né? Fraternidade Sem Fronteiras, que faz esse evento, esse congresso que chama, é interreligioso, né? Vamos dizer assim. Que tem a participação da irmã Aila também, que é católica, além de Valdo Franco e outros personalidades aí espíritas, como Rossano Kinger também, que é muito bom, que também sempre participa dos eventos da Fraternidade Sem Fronteiras. Só tá faltando entrar em contato conosco o Jorge Reis lá da. De Juazeiro. Trabalha até tarde, tem que dormir. Come aquela comida pesada lá. Na... Isso. A gente depois vai definir também no intervalo a pergunta para sorteio, mas participe com a gente que no final do programa a gente vai sortear dois livros. Só antes aqui, para a gente colocar a música, e é em relação ao tema que a gente está falando aqui sobre carnaval, né, sobre escolhas, né, que se a decisão é nossa, nem tudo nos convém, né? Quer dizer, nem tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, a gente tem a escolha da porta, se ela é estreita ou a porta larga, né? Então eu vou colocar a música aqui do nosso amigo Ed Moreno, e o título da música é Estreita é a Porta, que fala exatamente sobre o tema que a gente está conversando aqui. Então, chama a vinheta aí, Paulinho, por favor. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Aqui pra viver na prisão, com as dores do mundo ele se importa, pois ele é o caminho e a direção. Não tem sentido não lhe sentir, deixá-lo de ouvir pelo coração. A verdade vai lhe redescobrir. Jesus é a luz de toda esta nação. Ouçam, o universo está a esperar. Olhem para o céu, comecem a rezar, porque este é o caminho e a direção. Ouçam, o universo está a esperar. Olhem para o céu, comecem a rezar, porque este é o caminho e da prova, onde tudo na vida é uma lição. Com as dores do mundo poucos se importam. Como estão as ações do seu coração? Não tem sentido, não lhe senti. Deixá-lo de ouvir é uma ilusão. A verdade vai lhe redescobrir. Jesus é a luz de toda esta nação. Ouça, o universo está a esperar. Olhem para o céu, comecem a rezar. Porque este é o caminho e a direção. Ouça, o universo está a esperar. Olhem para o céu, comecem a rezar. Porque este é o caminho e a direção. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido companheiro de doutrina, nosso grande amigo, um fundador aqui do programa Vivência Espírita, o nosso irmão Mário Vinhas, que é do Centro Espírita Casa do Caminho, é palestrante, dá aulas maravilhosas na Escola de Aprendiz do Evangelho e é responsável pela livraria Casa do Caminho. É como nós dissemos, se vocês quiserem um bate-papo, bom, não sei se tem tempo para bater papo lá, né? Mas vá lá com o Mário Vinhas bater um papo sobre doutrina que ele conhece muito. É o melhor que você tem, é ir lá falar com ele. Além de comprar o livro, é bater o papo com o Mário Vinhas. Eu acho que você ganha duas coisas, né? O livro, né? Do sorteio. E aproveitando e falando do sorteio, né? A gente já definiu a pergunta para sorteio. Até vou colocar ela aqui na tela aqui do YouTube. Pronto. Qual é a sua opinião sobre o carnaval? Então deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre esse evento, né? E comente com a gente aí no final do programa, a gente vai sortear dois livros espíritas. Nós temos a nossa ouvinte Vilza, ela parabeniza ao Mário. Um abraço forte e ouvi-los é um presente. Ouvi-los. Puxa vida, muito obrigado pela sua atenção e continue nos ouvindo. E aqui também, só aproveitando, tem aquela pergunta que ficou pendente, né? Mas a Ana Ribeiro fala que a Ana Lúcia manda bom dia do Rio de Janeiro. A Barci Francisco manda bom dia, abençoadas as redes sociais utilizadas para o bem universal. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Né? E quem entrou aqui com a gente também foi o... Deixa eu manter aqui. Foi o Edinaldo Marques, manda um bom dia a todos. Muito bom o programa. E o João Domingos, lá de Portugal, ele fala muito obrigado pelo abraço a mim e a minha esposa. Tema bem interessante. Venho desde Sesimbra, Portugal. Sinto-me integrado ao tema integralmente. As imagens param um pouco quando, né? Problema técnico, tá claro. Cumprimentos também todos os participantes do programa. Bom dia e bom programa. Só lembrando que ele está assistindo pelo Facebook Live. O Facebook tem um atraso, tá? Então a gente recomenda assistir pelo YouTube. Eu até postei o link do YouTube aqui no Facebook. Então é só clicar nesse link aí do YouTube ou lá dentro do YouTube escrever Vivência Espírita. Mas né? O atraso também é mínimo. Tem um atraso, porque ele tá baixando o YouTube e aí retransmitindo. Né? Então ele, o oficial é o YouTube, é mais rápido, né? Então não tem nenhuma parada e tudo mais. Essas coisas técnicas é com você, né? Eu e o Jorge é mais pra... O legal do YouTube é que a pessoa pode assistir na TV também. Ela tá em casa, se ela tiver aquela TV Smart, né? E tem o aplicativo do YouTube, ele vai lá e escreve Vivência Espírita. Quando a gente tá ao vivo, a pessoa clica lá, dá pra assistir na TV. E nós estamos com a câmera 360 graus. Também, a câmera tá gravando aí. Quanta tecnologia, hein? E o... tecnologia... A favor do espiritismo. A favor do espiritismo. Mas, Mário, vamos lá, então. Sim, e aí tem aquela questão, aquela pergunta que ela fez, pra falar um pouco da responsabilidade de famosos que fazem propaganda de bebidas alcoólicas. A Ana Lima, mandou aqui. Bom, gente, o Espiritismo tem como ponto importante dizendo-nos que a cada um segundo as suas obras. Ora, todo aquele que faz o bem, evidentemente, abre-se para o bem. Em compensação, aquele que faz o mal está aberto também para o mal. Então nós não vamos julgar esse ou aquele, mas existe sim, não só de bebidas alcoólicas, existia uns tempos atrás uma propaganda direta a respeito do consumo de cigarros, que felizmente saiu do ar. Tempos atrás existiam famosos fazendo comerciais de frigoríficos, de carne, fábricas de enlatados e embutidos, tudo isso. Então vejam que todos esses pontos, onde a gente percebe que o que manda na realidade é o resultado financeiro, vai ter também as suas consequências no acerto de contas, sim. Ou seja, cada um faz aquilo que quer, mas cada um precisa responder por aquilo que faz. Então nós não vamos, repito, julgar esse ou aquele, mas acho que deveria haver mais consciência desses famosos, esses que são formadores de opinião, em relação àquilo que procuram transmitir. Mas, Mário, participei muito de estudos sobre questão de droga. A porta de entrada de todas as drogas é a bebida. E começa com aquela cervejinha e depois vai progredindo para outras coisas. Então, a porta de entrada para os vícios, principalmente de drogas, é a bebida. Eu fico triste, eu fui no supermercado ontem. Na entrada do supermercado que tinha de cerveja, cerveja de latinha, quer dizer, então eles colocam aí na frente aquilo que é para vender, vamos dizer, para promover, aquela promoção de latinha. A gente olhava no carrinho das pessoas o que o pessoal estava levando de latinha, eu fico triste porque eu não consigo beber uma cerveja, não vai. Mas isso não significa que as pessoas não devam, mas o que a doutrina espírita não aceita é exagero, né? É claro, né? Tudo de uma forma moderada. Ainda há pouco o Rodrigo levantou uma passagem do Evangelho que diz mais ou menos assim, porfiai a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Então, gente, essa observação de Jesus, ela é muito importante em relação a tudo aquilo que a gente faz, não é? Porque a busca dessa conscientização a respeito do que fazer ou não fazer, às vezes envolve sacrifícios. E a pessoa não gosta de fazer sacrifícios, ela gosta de tudo com comodidade, tudo aberto, tudo espaçoso, né? Então é onde existe a observação. Essa é a porta larga. A porta larga, é essa que leva para as facilidades, leva para os vícios, leva para as maldades, né? Porque todo aquele que evidentemente quer melhorar, ele quer crescer espiritualmente, ele vai ter que fazer sacrifício sim. É, porque a doutrina espírita, ela exige uma renovação interior que é muito grande, né, Mário? É essa cobrança que você alertou no começo, né? Quer dizer, o espiritismo não proíbe nada, mas somos nós é que impomos normas de vida, normas de conduta, né? Em função daquilo que a gente pode ou não pode fazer, não é? É onde aparece a famosa palavra pecado. A igreja, ela tenta, de certa forma, disciplinar o seu seguidor através dessa palavra, pecado, porque se você pecar, Deus castiga, né? Então, a pessoa fica atemorizada e, consequentemente, não faz aquilo, ou faz, assumindo os riscos dos resultados, né? Então, gente, dentro do Espiritismo, a palavra pecado, por exemplo, ela não tem esse significado generalizado que existe por aí. palavra pecado é uma situação interior. Nós é que fazemos o nosso pecado. Aí a gente vê que uma vez me perguntaram o que, que eu achava de uma pessoa pular o carnaval a noite inteira e depois no outro dia Inocente Espírita da Paz. Eu falei, você vai me desculpar, uma pessoa que está pulando o carnaval, bebendo, fumando, ele não está nem aí com o negócio de dar paz, de dar aquelas energias positivas para as pessoas. Então é outro cuidado que nós devemos ter, né, Mário? Até trabalhando nas casas espíritas, a hora que nós fazemos a nossa transmissão de fluido, que é através do passe, que nossos fluidos sejam benéficos, né? Sejam bons. Então, a prática da Igreja Católica, por exemplo, é a pessoa pintar e bordar durante o carnaval e na quarta-feira vai tomar cinza, né? É, agora não existe tanto, né? Mas quando eu era moleque, a pessoa andava com aquela cruz na testa. Era um critério, né? É. Então, como se isso aí realmente apagasse tudo aquilo que fez errado no carnaval. Dentro do Espiritismo, é claro, o trabalhador espírita ele tem que ter consciência de sua responsabilidade. Ele não pode pintar e bordar nos dias de carnaval e depois se aparecer com um santinho no centro para fazer um trabalho no dia seguinte, né? E a gente observa que o Jorge que tem a maneira de brincar, né? Fala, pô, o cara faz uma série de besteiras, depois vem dar um de santinho, né? Vem. Não, a gente tem que ser o que realmente nós somos, né? E isso que a doutrina espírita nos orienta, nos ensina, porque ela é difícil de ser seguida a doutrina espírita, porque ela exige isso da gente, né? Exige renovação constante, né? Ou seja, vira juiz de nós mesmos, né? E quando a gente pergunta muitas vezes para uma pessoa, né, você é espírita? Então vem com aquela história, não, eu estou tentando ser espírita, né? Por quê? Não, porque ser espírita é muito difícil. Gente, não é muito difícil, é uma questão de determinação interior, sim, não é? É uma questão de buscar dentro de si tudo aquilo de bom que nós trazemos e exteriorizar. Porque mostrar o que é ruim é fácil, agora mostrar o que é bom realmente é o mais complicado. Mário, eu lembro que nós fomos convidados a dar uma série de cursos em Guarapari. Nós contratamos uma van, fomos em 14 pessoas daqui a Guarapari. Mas não teve aquela, bom, quem que vai levar a cerveja, né? É Espírito Santo. Nós fizemos uma excursão para Guarapari, o que nós demos risada, o que nós comemos durante a noite, o que nós bebemos de Coca-Cola, de Guaraná, de refrigerante. Olha, e a gente vê que você pode se divertir sem bebida, sem nada, sem falar palavrão, sem falar gíria. Pô, mas que ambiente gostoso, fomos daqui até lá, fizemos até gincana dentro da van. E quando chegamos lá em Guarapari, 12 horas de viagem daqui lá, descemos lá em Guarapari, poxa, que bacana, que bonito a gente fazer uma viagem sem bebida, sem exagero de comida, porque o pessoal levaram torta, sanduíche para a gente comendo para não ficar gastando para as estradas, né? Para o feiro. Não, mas então a gente vê que como nós podemos se divertir muito sem bebida, sem exagero, sem nada, né? Eu não sei por qual a ideia que as pessoas às vezes fazem do espírita, né? Eu não sei se... Talvez as pessoas não tenham visto ainda, mas os livros anteriores que anunciavam o Espiritismo, os livros da codificação, sempre tiveram a figura de Kardec, né? Uma pessoa sisuda, séria, né? Então dá a impressão que o espírita não pode rir, que não pode se divertir. Isso tudo é errado. O espírita é gente como qualquer outra pessoa, né? Então o espírita também ri, o espírita também chora. Então não há por que as pessoas acharem que o espírita tem que ser diferente, porque ele não é diferente, simplesmente é uma pessoa que resolveu mudar em si aquilo que de errado pode existir ainda, né? Mas ele é gente como qualquer outra gente. Não, mas tem uma coisa muito bonita que eu acho dos espíritas, que outro dia eu fui procurado por uma moça, ela, posso falar com o senhor? Pode. Mas você quer falar comigo por quê? Não, o senhor não é espírita? Eu falei, sou, mas... E daí? Mas você não pode conversar com outras pessoas? Não, eu quero conversar com o senhor, porque o espírito tem o hábito de ouvir as pessoas. Falei, poxa vida, eu não tinha pensado nisso, né, Mário? Então ela fala, os espíritas ouvem, ele deixa a gente falar, deixa a gente explicar, orienta a gente, não dá palpite na vida da gente, não ensina, você faça isso, faça aquilo, não. Ela simplesmente procura fazer com que as pessoas desabafem, né? E eu não havia, vamos dizer... assuntado para essas coisas, que as pessoas veem a gente de uma maneira totalmente diferente. Por isso nós precisamos tomar cuidado, né, Mário? É claro. É porque senão o nosso filho fala, você é espírita? É como se diz normalmente, espírita não tem o nome escrito na testa, né? Não. Mas eu acho que é justamente essa busca de melhor interior que cria uma aura de credibilidade e faz com que as pessoas confiem, aceitem, enfim, busquem um conforto, um consolo espiritual através da palavra espírita ou a palavra do espírita. Mas tem uma referência também que é Chico Xavier. Uhum. Né? Então, você olha Chico Xavier, ele sempre foi um espírito alegre, sempre dando risada. Né? Você vê toda hora toda hora que ele interagia, até quando ele ia na televisão, nas entrevistas, você sempre via ele rindo, sorrindo, né? E levando o bom humor também. Né? Então não é só essa questão de que você falou de ser sisudo e tudo mais. Né? Então eu acho que o espírita, ele não é perfeito. Né, como todos os outros tipos de, ou todas as religiões e todas as outras filosofias, morais ou não morais, né? Mas a gente tem Jesus como modelo de perfeição. Uhum, né? Então, sim. Isso que é importante. Então, quando até o Rui falou, quando o nosso filho, ele tem que ver a gente num modelo. Mas é importante a gente apresentar para eles, né? O Jesus, né, como modelo e perfeição. E aí toda vez que eu me pergunto, eu falo, como que o espírito deveria, como eu deveria agir, né, perante isso? Aí eu penso, como que Chico agiria? Como Jesus agiria também? Né? Então, nesse sentido. Existe uma outra frase de Paulo que é muito interessante em relação à perfeição, né? Ora, Paulo, com todo o seu trabalho, evidentemente se tornou um dos pilares do cristianismo dos primeiros tempos, apesar de ter errado muito atrás, né? Mas ele diz, numa de suas epístolas, ele diz assim, e quanto a mim, sei ainda estar longe da perfeição, mas uma coisa também sei, que esquecendo tudo o que atrás fica, caminho para o que se encontra diante de mim. Então, essa é muito contundente, essa frase, né? É a busca de melhorar cada vez mais. Embora a gente possa ter errado, nós estamos aqui ainda, espíritos muito imperfeitos, erramos constantemente, mas nada nos impede de visualizar um futuro melhor. Mas que a gente tenha consciência que esse futuro melhor só vai acontecer se a gente hoje tomar uma atitude. Porque a gente observa pela quantidade de pessoas que estão na rua pulando o carnaval, esse país aqui é o melhor país do mundo. Mas aí, acabou a crise, né? A crise só volta quarta-feira ao meio-dia. Isso. A crise volta. Mas, o Rui, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que você fez um levantamento a respeito da história do carnaval. Conta para nós o que você conseguiu levantar. É interessante que as pessoas saibam. Muitos pensam que o carnaval nasceu no Brasil, mas não nasceu, não. O carnaval é muito antigo. O carnaval é da Grécia. 520 anos antes de Cristo já existia na Grécia o carnaval. Quer dizer, não do jeito que de escola de samba, nada disso, mas já existia o carnaval. Mas era justamente para comemorar a chegada da primavera. E eles comemoravam a chegada da primavera com vinho, com festa, com uma série de coisas, porque lá na Europa é muito respeitado, muito, vamos dizer, esperada a primavera, né? Porque está vendo aí lá na Rússia, o que está de gelo onde o Brasil vai jogar. Na França, né, que fazia muito tempo na Madeira, quando eu fui na Ilha da Madeira, né, que é Portugal também, lá eles fazem festas lindíssimas com as flores, enfeitando a cidade, a ilha inteira. Essa é a festa do carnaval lá? É a festa da primavera. Da primavera. Que é aí a entrada da primavera. Então, e depois o carnaval foi para Roma. De Roma, a gente vê que um dos carnavais mais tradicionais é justamente o de Veneza, né? Que as pessoas usam máscara, tem os bailes, tem uma série de festividades. E nós vimos aí que o carnaval, então, não é do Brasil. E nós lembramos aí, de vez em quando, também daquelas desfiles de fantasias, que nós tínhamos o Clóvis Bornai, tinha o Evandro, que eram famosos, né, que eram até o concurso, quer dizer, o Clóvis Bornai, de tanta coisa bonita que ele fazia, já nem competia mais, né. Então, nós vimos que isso é coisa histórica. Agora, eu gosto do carnaval pela organização que existe, né? Pessoas humildes, pessoas simples, e com aquela organização de horário, de uma série de coisas, fala, poxa vida, como se o Brasil tivesse uma organização como tem as escolas de samba, nós seríamos o melhor país do mundo, né? As empresas, nas escolas, né? Tivesse a disciplina nas escolas, disciplina, estudar, aquelas alas, né? Aquela coisa toda, fala, poxa, que bonito. E nós poderíamos usar essa organização das escolas de samba e colocar em prática nas indústrias, na empresa, no governo, né, principalmente. Mas a gente vê que também nem tudo é flores, quer dizer, não tem aquela maravilha também que aparece na televisão, tem também os seus submundo, né, tem uma série de coisas que ocorre lá, né. Então, o carnaval nós temos nos Estados Unidos, em New Orleans, tem o Mardi Gras, que é também o carnaval de fantasia, de desfile, o carnaval de Veneza, que nós já falamos. Agora, o carnaval do Rio de Janeiro, então, passou a ser o melhor carnaval do mundo. Só que os cariocas e os brasileiros não tiram proveito daquilo, porque o que poderia trazer de renda para o país, né? E a gente vê que, com essas tiroteios, aquelas coisas todas, empana todo o brilho desse Rio de Janeiro, que é tão festejado e tão bonito. Né? Violência, né? Tudo bem? Tudo bem. Não está na hora dos nossos comerciais? Sim. Tem mais mensagens? Tem umas participações aqui também. Eu não tinha comentado. Você tem o Vicente Teixeira, entrou aqui, mandou um bom dia. Ivone Moreira também. Edivaldo Marques. A Rosângela Costa entrou aqui também, está mandando um bom dia para a gente. Deixa eu inverter aqui. A Cláudia Oliveira fala que carnaval é como redes sociais. Depende do uso e do uso que se faz. Ontem tive a satisfação de assistir uma linda apresentação cultural no SESC de São José dos Campos, gratuita, sobre o empoderamento das mulheres quilombolas. Quilombolas. Né? Instrução com alegria, né? Então, muito legal, Cláudia. Obrigado pelo seu depoimento aqui. O Ed Moreno, nosso amigo, que a gente colocou a música dele agora há pouco, sobre Estreita a Porta, ele manda bom dia, meus grandes amigos Rui, Rodrigo, Mário e Jorge Reis, na Santa Terrinha, que está lá na Bahia, né? Que ele também é da Bahia, né? Que o Jorge fala que quem nasce na Bahia não nasce, né? Estreia. Acho que o carnaval reúne pessoas dentro de uma energia ainda muito carnal. Estou em outra escola de samba, unidos de Chico Xavier e Jesus. Que legal. É o nome da escola de samba. Unidos de Chico Xavier e Jesus. Um abraço, Ed. O Berkis Araújo entrou aqui também, mandou um bom dia de Caruaru, Pernambuco, também está aqui. A Bárbara Cristina, eu principalmente não gosto do carnaval, pois não me agrega nada. Não sou radical, mas não gosto mesmo. Agora, o carnaval sempre foi celebrar a festa da carne. A Rita Flor também manda gratidão. O Aécio mandou uma mensagem aqui também. Ele fala que bom dia a todos. Quanto ao assunto do carnaval, fico com o pensamento de Emmanuel a respeito. É incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos no babesco. Na babescos. Mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Forte abraço. Ele pega pesado, mano. Que não deixa de ser. Mas verdade. É a opinião dele, né? Não tem dúvida. Então, nós temos que respeitar. Isso é o que a gente falou, né? Você tem essa vibração que também envolve. A Ana Lúcia fala que o que eu penso é que uma festa que poderia ser o símbolo da alegria e da criatividade torna-se alvo de ganância, de falta de decoro moral e da violência. A Ieda Bastos também entra aqui, sempre está com a gente, sempre ouvindo a gente aqui no programa, manda bom dia, Vivência. Adoro ouvir o Mário Vinhas, é um bálsamo para os nossos ouvintes. O tema é muito interessante. Então, continue participando com a gente aqui. O Zé Magalhães entrou aqui também, mandou, que está lá dos Estados Unidos, sempre trata o programa, manda bom dia, amigos do Vivência Espírita, um ótimo programa a todos, estou acompanhando através da rádio online. Então entra aí no nosso site abaixa o aplicativo, esqueci de falar que a gente tem um aplicativo do Vivência, então abaixa aí no Android, ou escute pelo Radiosnet, e outro só pesquisar o Vivência. A nossa rádio é 24 horas no ar, passando reprises, palestras, e também tem o programa de cura do Edson Barbosa, né, que ele tá quietinho lá, mas tá ouvindo a gente. Depois ele comenta. Ele comenta comigo, ah, vocês falaram isso, aquilo. Então o Edson Barbosa, que está completando agora 33 anos de serviço na mediunidade de cura, né, de trabalho de cirurgias espirituais, que é lá do Recanto de Luz e Mancheira, lá em Ribeirão Pires. Já fala um pouquinho mais, porque a música que eu vou colocar agora tem a ver sobre essa homenagem. Né, só comentar aqui a mensagem do Ari Rangel, que ele fala: bom dia, queridos amigos vivencianos, é sempre um grande prazer ouvir o nosso irmão Mário Vinhas, com sua voz maviosa e sempre pontuada de serenidade. Sobre a pergunta, pense o seguinte: o exemplo de tudo na vida, tudo quanto é em nosso excesso, caminha para o mal. Onde há discernimento, não há desequilíbrio. Desfilei com 3 mil alunos da Rede Municipal de Taubaté num carnaval cultural, direcionado para a cultura e a educação. Censurar sobre o velho prisma das religiões tradicionais pode ser julgamento apressado e preconceituoso. Daí, como bem fala o nosso irmão, o bom senso deve prevalecer, inclusive para opinarmos. Mando um enorme abraço a todos. Fiquem com Deus. Faz sentido, né? Se a gente for lembrar também naquela época que tinha as matinês, né? Que ia toda a família inteira vestida com a mesma fantasia, né? Então você via a ingenuidade também no Luso, que tinha aqueles carnavais de matinês. Não sei se ainda tem, né? Não tinha droga, não tinha maconha, não tinha crack, não tinha cocaína, né? A única coisa que tinha lá é que a gente depois foi descobrir que era prejudicial, era lance perfume, né? Nossa, que lance perfume era terrível. Depois descobriram que cheirar lance perfume, dar um lança, né? Quer dizer, era uma gostosa. Um dia eu estava vendo a festa, me deram um lenço cheio de lança perfume, eu caí, eu desmaiei, eu cheirei aquele troço, caí duro no chão lá, e só não me levaram para o hospital porque não foi preciso, mas olha, nunca mais eu tentei cheirar lança perfume, que era uma coisa boa, era uma coisa bonita, mas depois descobriram que a lança perfume também... Todas as drogas, se você for analisar... Que é éter, né? É prazer, gera prazer. Todas as drogas. Senão ninguém ia usar. Né? Mas é aquilo que o Mário Dias falou. Estreita a porta, né? Então a gente tem que renunciar aos prazeres terrenos pra gente poder passar por essa porta e chegar à vida, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Só antes de entrar no intervalo, eu queria comentar que vai ter, acho que agora dia 17, não, domingo, né, é o próximo, né, isso, domingo dia 17, vai ter os trabalhos de cura lá no Recanto de Luz e Mancheira, que se alguém quiser saber mais é só entrar no site mancheira.org.br, começa lá às 6 horas da manhã, os trabalhos convencionais do trabalho, só que esse vai ser especial, porque é em comemoração aos 33 anos, de mediunidade e cura do Edson Barbosa, médico de cura de efeitos físicos que trabalham lá. Então vai ser um dia especial e quem vai fazer a harmonização musical vai ser a Margarete Áquila. Então a Margarete Áquila vai estar lá realizando a harmonização musical no começo. Então eu queria colocar uma música dela que fala sobre Te Ofereço Paz. É uma música muito bonita dela. Então para vocês verem, conhecer o trabalho dela, que vai estar ao vivo lá fazendo a harmonização musical na parte da manhã, lá no Recanto de Luz e Mancheira. E a gente vai transmitir também online no Facebook Live e no YouTube. Então é só entrar, ficar ligadinho com a gente aqui, que vocês vão assistir ela ao vivo no próximo sábado, dia 17, lá no Recanto de Luz. Então, vamos então com a Margarete Áquila, Te Ofereço Paz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Música.

acima de tudo. Só por hoje. Só por hoje. Olha, deixa eu só lembrar mais uma outra frase aqui, né? Que as pessoas às vezes dizem, ah, não, eu já estou velho. Eu já estou velho, não dá para mudar mais nada, né? Aí vem aquela famosa frase, através do Chico, o Emmanuel passou, né? Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, é hoje. É, esse só por hoje é a oração da serenidade dos nossos queridos amigos dos Alcoólicos Anônimos. É muito linda essa mensagem. É uma, né, oração universal, inclusive, né? É, só por hoje. Só por hoje. Vamos encerrando, então? Vamos encerrar. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 24 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido companheiro e amigo Mário Vinhas, que é do Centro Espírita Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232. E nós queremos também dizer aos nossos ouvintes que aqueles que quiserem saber os endereços das casas espíritas, é só entrar em contato com a gente aqui, que nós passamos o endereço das casas, para que vai começar agora, no início do ano, vários cursos irão começar, de curso básico de Espiritismo e da Escola de Aprendiz do Evangelho. E sobre isso, você pode entrar no site vivenciaespirita.com.br, você vai lá em sobre, lá em cima, no menu, fala sobre mais, né? E lá você tem os endereços de todas as casas espíritas daqui de São José e da região, só clicar lá, mostra um mapa assim do Google e a posição de todos os centros espíritas da região. E tem um outro menu, né, que é Escola de Aprendiz do Evangelho. Então você clica lá, e aí tem a tabela atualizada, que ela é atualizada pela Isa Carpes, né, que é lá do Comeia, e ela sempre mantém atualizada com todos os cursos e todas as turmas de todos os centros que estão começando, a aula, né, as próximas aulas das últimas semanas. Então vocês podem ir lá ver qual é o curso básico e iniciar a fazer esse curso, que para mim é quase uma faculdade. É só esclarecendo aos nossos ouvintes que vários cursos começam em datas diferentes. Então, lá você terá toda a sequência das aulas do curso básico e também da escola de aprendiz do Evangelho, que é a nossa escola mãe, né, de 3 anos, de 4 anos praticamente, mas que vale para a eternidade. Exato, vou até divulgar o link aqui depois para o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook Live e também pelo YouTube. Eu envio aqui o link para vocês. Aqueles que tiverem dificuldade, sim, que não tiver internet e que quiser saber, nós temos aqui no nosso programa, é só ligar que nós passaremos o endereço tranquilamente. É, no 12-3941-9750 ou no DDD 12-3942-9750. É só ligar pra gente, a gente tira as dúvidas de vocês aqui também, né? O Jorge mandou uma mensagem. Então, vamos uma lá. Mensagem vamos aí, Rui. Pode tem aqui da Iracema Ivamoto, nossa grande companheira, nossa grande ouvinte. Ela parabeniza a todos pelo programa e fala que as músicas de antigamente do carnaval não reflete as coisas boas do passado. As marchinhas que eram sempre alegre e familiar. Mas está havendo um movimento aí contra uma série de marchinhas que era muito... Hoje tudo é racismo, tudo é preconceito, né? Então tem umas marchas que está proibido de cantar. Antes não existia bullying, né? Antes não existia bullying, né? É. A palavra, né? É bullying. E sempre existiu bullying. Sempre existiu, mas só não tinha palavra. É, até as histórias infantis agora estão censuradas, né? É, aquela... Vermelho, isso e aquilo, né? Aquela música, os teus cabelos não negam, mulata, né? Quer dizer, a coisa é tão, tão simples, tão bonita, não pode. É, então, e outro dia eu estava vendo um grupo de mulheres aí que se dizem independentes, o que elas estavam falando, que tudo é preconceito, tudo é racismo, quer dizer, está começando até a criar um ódio aqui na que sem necessidade, né? Então, agora você não pode mais chamar a pessoa de negão, não pode mais chamar de velho. Tá um negócio triste, né? É porque tira toda a liberdade de se conversar e todo o carinho, porque quando a gente fala do idoso, do velho, a gente fala com carinho, não fala com menosprezo, né? Mas até aqui, então, ela está dizendo que as músicas de antigamente eram alegre e familiar. Não era nem tanto, né? Mas pessoal, mas era bem diferente, que até hoje está voltando essas músicas agora para os grupos. Eu estou achando que logo, viu, Mário, as escolas de samba vão acabar, porque está vendo o movimento de carnaval de rua, como está crescendo? É verdade, sim. É verdade. E o Jorge está lá no meio do canal. Que a Bahia é um dos países que dá um dos estados que tem bastante representatividade também no carnaval. Então ele manda aqui: pessoal, bom dia. Aqui não tem horário de verão. Fizemos palestra na quinta-feira em Petrolina, na sexta em Juazeiro, e ontem fizemos uma sessão de cartas consoladoras em Juazeiro. A Fernanda psicografou muitas cartas. Foi muito emocionante e gratificante. Um abraço a todos. Então, o Jorge Reis lá mandando um recado lá da Bahia. Né? Em vez de estar pulando carnaval, está lá trabalhando, fazendo palestra. Então, quem entrou aqui também, a Patrícia Félix entrou aqui no WhatsApp. Bom dia a todos. Adoro sempre ouvir esse grande ser humano que é o senhor Mário Vinhas. Um forte abraço nessa pessoa querida e preciso visitá-la na nova livraria. Eu preciso falar com a Patrícia se ela confirma a vinda da nossa companheira Cíntia, lá de Goiânia, para o nosso programa. Viu, Patrícia, você entra em contato com a gente para confirmar, tá? Legal. Então, aqui também o Luiz Eduardo mandou uma divulgação da tarde familiar. Venham passear uma tarde com a família Comevalp. Teremos atividade para os adultos, jovens e crianças, dia 11 do 2, domingo, agora, né? Às 13 horas, hoje, às 13 até às 17. Aonde vai ser? Lá na Obra Social Célio Lemos, lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, São José dos Campos. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Glauco, no DDD 12 99798-2274. Às 15 horas. Das 13 às 17. Das 13? É. Que aí o Comevap também é o grupo de mocidades. Isso. Filhos, né? Então é muito interessante. Aproveitando isso, a gente pode até falar do Folia de Luz que está acontecendo também, que é um evento que sempre acontece no carnaval, né? E o encontro da Aliança, Encontro Geral da Aliança, que é lá em São Paulo, que deve ter mais de 1.000 pessoas participando, né, na Universidade lá de Santo Amaro. E tá todo o pessoal lá pulando o carnaval lá, né, Mário? Falando de coisas boas. Isso mostra que quem quer aproveitar o tempo de carnaval de uma forma mais edificante consegue, né? É o caso do Jorge, que está de férias trabalhando. São esses encontros, muitos retiros que se realizam nas mais diversas religiões, né? No sentido de aproveitar esse tempo de parada para se melhorar interiormente, para se ligar espiritualmente. Isso é muito interessante. Inclusive minha mulher ontem me chamou a atenção, que ela é católica, então ela falou: Rui, vem ver o carnaval lá na Canção Nova. Então o pessoal lá cantando, se divertindo, pulando, de uma maneira tranquila, né? Quer dizer, saudável, então, né? Uma maneira saudável. Saudável. E o Marcelli, ele fala muito sobre o carnaval. E ele diz que o carnaval é justamente o carnaval, esse é do Marcelo, hein? O carnaval não seria o que é, se não fôssemos o que somos. Tão simples quanto isso. Esse é um puxão de orelha, então, e devemos comportar como cristão, seja lá onde estivermos, também é do Marcelo, né? Onde nós estivermos, nós devemos agir sempre como cristãos. Agora, Rui, você que fez a pesquisa aí, por que carnaval? De onde vem essa palavra? Essa palavra, ela vem justamente da carna vale, que é justamente o... Poxa vida, Mário, você me pegou aqui, deixa eu achar aqui onde está. Onde está a deusa carne, né? Segundo uma corrente, o termo carnaval significa a deusa carne ou a carne nada vale. Mas por que carne? É porque aí a igreja entraria num período de recesso. É, justamente. É isso? É porque aí entraria a semana, a quaresma, né? Que era aquele período de jejum. Eu lembro quando era moleque, né? Quaresma, a gente não podia ficar ouvindo rádio, não podia comer qualquer coisa, não podia beber, né? Então era um respeito mesmo, né? Porque minha mãe era católica, então ela fazia com que a gente tomasse cuidado, não falar palavrão. Então a quaresma era não se casava na quaresma, né? Não podia casar na quaresma. E eu sei dizer que mudou, né? Quer dizer, mudou muito. Hoje a quaresma, o pessoal termina o carnaval, o pessoal já está pensando nos ovos de Páscoa, né? É, da Páscoa, né? Comércio, né? Mas é interessante esse aspecto que você levantou. Quem aqui de São José vai se lembrar disso, né? Mas eu, por exemplo, não tive festa de formatura do ginásio por causa de uma brincadeira dançante que o grupo que estava encarregado de levantar fundos para a festa resolveu fazer numa quaresma. O professor Everardo Passos, né, que era era durão, né? Radical durão, né? Então ele ficou muito bravo e proibiu então o grupo de fazer a festa de final de ano. Então, não aconteceu nada, simplesmente passou, cada um foi buscar o seu certificado lá na secretaria, né? E nós não tivemos festa porque uma brincadeira dançante foi programada para acontecer na quaresma. É, baile também não podia ter. Não, isso, né? Eu lembro na minha cidade lá, quaresma não tem baile, não tem brincadeira dançante. Era um respeito, eu não sei se era verdadeiro ou se era hipócrita, mas pelo menos tinha esse respeito, né, mano? Então a gente vê que quer dizer, hoje está totalmente diferente, né? O próprio carnaval, ele avança a quaresma adiante, né? Na Bahia, por exemplo, não para na terça-feira, não, né? Não. Ele vai para frente, né? Ele vai até o final de semana. É, e agora termina o carnaval, tira das lojas todas as roupas de festa de carnaval e começa a vir os ovos de Páscoa, quer dizer... Semana Santa mesmo. E não deixa de ser também por exemplo, o carnaval hoje do Rio de Janeiro. Deixa de ser comercial também. Então, eles venderem e conseguirem ingressos para vender para entrar no Zambódromo, de São Paulo também. É. Né? Então, não deixa de ser um evento comercial como todos têm acabado se transformando, que vai para o lado materialista, né? A gente vê que. Propaganda, TV, publicidade e tudo mais, né? Não, nada contra, né? Não, mas cada um faz o que quer, né? Mas aí, para um com o lado que anda, né? Aqui, só comentar que a gente teve, quem entrou aqui foi o Milton Manuel, lá do Paulo de Tarso. É? Manda um bom dia, amigos vivencianos, um abraço a todos e um especial ao nosso querido Mário Vinhas. Então, o Milton entrou aqui também. E o Luiz Eduardo, né, lá da USE, mandou aqui a 66ª Semana Kardeciana, né, Kardeciana, né, que vai ser dia 19 a 24 de março, né, já na semana que... mês que vem. Mês que vem. Dia 19 a 24 de março, às 20 horas. Então, participem, né? Então, quem vai ter a participação do Eduardo Borges, João Luiz Nascimento Ramos, Fátima Carvalho fazendo palestra, o Herbert Marcal, que já esteve aqui com a gente também, muito bom. Carlos Augusto Abranches e a Rosângela Pires também realizando palestras nesses dias. Então ele divulgou aqui pra gente e a gente comenta mais próximo mais do evento frente, também. Né? A gente mais comenta. Próximo. Eu já tava achando que era já pra 19, 24 de fevereiro. Ficamos em março aqui. Então, participe com a gente. Aqui no Facebook, o José Ademir Pereira falou a cada um segundo as suas obras, mandou um bom dia. O João Domingos, lá de Sesimbra, mandou outra mensagem aqui. Ele falou que em Portugal saía a desfilar 8 com escolas, às 8 horas, com escolas de samba. E lá sai na rua também, como se fosse marchinha. Mas é escola de samba mesmo? É, hoje e terça-feira. Então hoje e terça-feira também vai ter. Para mim, o carnaval é um evento muito importante de despedida dos valores materiais para os valores espirituais da paixão de Jesus. Porque ele é católico, né? Então, mas terá de ser vivido de uma forma muito sã. Um bom dia. Ele mandou um bom dia pro meu pai, Domingos, que ajudou ele a entrar aqui para assistir o vídeo ao vivo. Então, olha que legal a diferença do que eles tratam o carnaval, uhum, né, do que nós tratamos. Eu acho que cada região no Brasil também tem uma visão específica do carnaval, né? Então você vai lá pro sul de Minas, o carnaval é totalmente diferente de São Paulo, que é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Da Bahia e assim por diante, né? O Trajano Candelária falou que a próxima segunda e terças-feiras, às 16 horas, na Comunidade Espírita Maria João de Deus, aqui em São José dos Campos, é, Evangelho e Vibrações em Prol dos Trabalhos da Espiritualidade Superior, que nessas ocasiões trabalham dobrado. Lá na rua Mário Alves de Almeida, número 226, Jardim Satélite. Você é Majode? É, eu lá tive na Maria João de Deus. Eu tive na inauguração desse centro, viu? Só para esclarecimento, viu, Rodrigo? É. Que o Jorge fala que eu tive. Você também participou, fundou, né? Junto com o Helder também, fundou. É. Fundaram todos os centros espíritas. Vanderlei Freire, né? Vanderlei. É, Vanderlei, inclusive, tem a praça com o nome da Vanderlei. É, né? Vanderlei? Aquela praça é Vanderlei. É, Vanderlei Freire, aquela. É, aqui que nós... do satélite ali na praça da. O Vanderlei Freire, que é grande amigo nosso, né? Ele que foi conversar com o Chico, e ele gostava muito da Umbanda, né? Ele chegou pro Chico: olha, eu tô aqui, seu Chico, mas eu sou da Umbanda. O Chico fala: ah, da Umbanda, não tem mal? Eu falo: não, meu filho, você, quando tiver nos seus trabalhos na Umbanda, reze por mim, ore por mim, porque eu preciso. Então, aí o Vanderlei veio e falou: eu fui lá, pô, o Chico me deu uma injeção de ânimo, e daí ele fundou o Semajoda, né, que é a casa de Maria João de Deus, né? Comunidade Espírita Maria João de Deus. E o Helder sempre falava, né, que quem doou lá os bancos do centro espírita foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eles foram lá junto com Jerônimo Mendonça, né, que conseguiu tudo isso daí. E a gente estava lá, e eles copiaram os bancos da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. Olha que legal. É, então, e a Bernadette entra aqui, manda, Bernadette Faria, manda: bom dia, o programa está excelente. Quanto ao carnaval, sem críticas, mas para mim é período de descanso e reflexão. Abraços a todos. É, tem gente que vai pular o carnaval em lençóis, né? O Forcato também, que sempre participa com a gente. É, deixa eu só inverter a câmera aqui. É, excelente programa. Um abraço ao Mário e a todos do programa, inclusive para o Jorge, que está na terra dos trios elétricos. E a Elda Perota diz que o carnaval, para mim, é o ópio do povo, onde esquecem do sofrimento do dia a dia, extravasando. Como espírita que sou, sigo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Que é o tema do programa hoje. É o tema. Isso. Legal. Obrigado pela participação aqui, pessoal. Mas, vamos continuar, então. Você vê que nós já estamos caminhando. Ah, deixa eu falar. A gente não falou sobre o Folia de Luz, né? O Folia de Luz, que a gente tinha comentado, a gente falou rapidamente, mas ela está acontecendo agora do dia 10 a 13 de fevereiro, na escola estadual Professor Laci Lakinski Lopes, lá em Poá, que fica na rua 333, Jardim América, lá em Poá, na cidade de Poá, que é um evento que acontece todo ano, que eles reúnem os jovens durante o período do carnaval. É. É, então, é interessante, jovens a partir de 12 anos de idade, espíritas ou não, podem participar. E tem um site, chama foliadeluz.com.br. Então, é só entrar, é interessante, porque enquanto todo mundo está aí para as festas, eles estão lá se reunindo numa escola e fazendo como se fosse uma integração, um retiro. E com muita alegria, com muita integração. É muito legal mesmo. É muito, muito legal. Eu já tive aqui, quando teve aqui em São José, eu e a Camila, a gente foi lá. Foi engraçado, porque a gente ficou na cozinha e aí tinha caído o óleo na água, não sei o que, saiu uma fumaça, e só achou que estava queimando a cozinha. Aí é legal que os trabalhadores das casas dessa região vão lá ajudar, né, porque eles dormem na escola, eles passam o dia interagindo, fazendo as atividades, e dorme lá também, passa todos os dias e lá. E a disciplina é dura, viu? Disciplina lá... Aí tem violão, militar. Tem o pessoal também cantando, é muito legal as atividades. Fazer várias palestras, né, no Encontro Folia de Luz, né? E é interessante que eles falam sobre drogas, sobre sexo, com a maior tranquilidade, né, Mário? Não tem essa de ficar passando por cima, não. Mas, Mário, o que, que nós podemos falar mais a respeito da tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Então, Rui, um dos entrevistadores lá da casa nos relatou um dia desses que, fazendo então o atendimento a um frequentador novo, ele perguntou se o espírita pode assistir novela, pode assistir Big Brother. Aí, é claro, a coisa, o assunto correu, não é? Mas isso aí serve só para que a gente atente para o que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então se pergunta, por que assistir e para que assistir programas que nada acrescentam para nós? Será que não é mais certo a gente procurar o tempo que se gasta na frente de uma televisão, assistindo obscenidades, assistindo situações que nada têm a ver com crescimento espiritual? Por que não pegamos um livro? Por que não fazemos uma oração? Então vai ser, não, mas isso é carolice. Gente, não é. Nós precisamos disciplinar a nossa vida. Temos falado tanto aqui a respeito de atitudes que temos que tomar. Então, ou simplesmente procurar o melhor, é parte de todos nós, dever de todos nós. Então não tem por que a gente se desgastar à frente de programas ou situações que nada acrescentam, em detrimento de momentos que a gente possa colher frutos através de posições e posicionamentos, através de atitudes mais edificantes, né? Então, quer assistir, assiste, não tem problema nenhum, certo? Mas é aquela questão que a gente coloca. Por que assistir e para que assistir? O que, que vai me trazer isso de bom? Nada. Então, eu parto para outro lado. O Roberto Wagner, que tem um programa aqui, já há muito tempo ele tem o programa Bom Dia Saúde, mas aqui na Rádio Piratinga faz uns 2, 3 anos. Ele está aqui, parabeniza a todos, ao Rui, ao Rodrigo e principalmente ao mestre Mário Vinhas. Oh, que responsabilidade, hein, Roberto? Roberto Wagner, eu gostei muito do seu artigo no jornal do Vale de ontem, viu? O Zenildo Rodrigues parabeniza a todos e deixa um bom dia. Um bom dia, Zenildo, e continue nos prestigiando e nos ouvindo. Mas, quanto ao Roberto Wagner, eu não o conhecia pessoalmente, né? Ele compareceu na livraria uns tempos atrás, nós conversamos bastante, né? E só depois é que se identificou, né? Então, nós tivemos muito prazer, uma excelente pessoa e muito obrigado. Ele tem um defeito muito grande. É palmeirense. Ah, é? Puxa vida. Mas tá por cima, né? Podia ser pior, podia ser corintiano, né, Rui? Roberto, um grande abraço para você, viu? E a gente está sempre... Ele frequenta lá o Paulo de Tarso também, né? E outro dia ele estava dizendo aqui, falando da doutrina espírita, ele teve com a gente lá na área verde, Chico Xavier, participando, conheceu lá o Ari Rangel, quer dizer, então, o Roberto, ele está se tornando um espírita. Ele já disse que rodou para todas as religiões, mas a doutrina já espírita... Já foi até na Casa Consolador lá fazer tratamento com a chiliana. Ah? Já, eu lembro que ele foi lá com... Muito legal. E o Roberto Wagner é uma figura, é uma pessoa que merece o nosso respeito, porque tem um trabalho muito bonito aqui na cidade. Inclusive aquele programa que ele tinha, Show de Ideia, né, que eu não sei por que acabou, e tinha o Forcato, que era fã incondicional lá do Roberto Wagner, talvez nem conheça o Roberto, mas a gente vê que tem pessoas aqui em São José que merecem o nosso respeito. E o Roberto é um deles, né? Um bom dia para você, viu, Roberto? Um bom carnaval. Espero que você esteja pulando aí da cama para a geladeira e da geladeira para a televisão. Tá pulando o carnaval, literalmente, tá pulando o carnaval. Tá pulando. A Dolly Cassal entrou aqui no Facebook e manda um beijo, um abraço para a Tereza Barreto, que é ouvinte assídua do programa. Então a gente manda um abraço para as duas, né? É. Que estão sempre aqui ouvindo com a gente. Mas, Rodrigo, já está na hora da gente ir começando e encerrando o nosso programa. Tem, né? Aniversariantes aí, né? Então vamos para os sorteados, né? A música do sorteio não achei, então peguei uma outra, uma outra vinheta, uma vinheta nova de sorteio. Olha, você vai dar risada quando escutar essa. Programa Silvio Santos. Essa é do sorteio do peão, Rodrigo. Então vamos lá. Então quem foi os ganhadores do sorteio dos dois livros espíritas foram... Então a Cláudia Oliveira, ela foi a ganhadora, e o José Ademir Pereira. Então foram os dois ganhadores dos livros espíritas que participaram com a gente, mandaram mensagem aqui no Facebook, no YouTube. Participaram com a gente e ganharam os dois livros espíritas. É só buscar lá na livraria da Casa do Caminho. Quer comentar? Pode comentar. Não, é só dizer que a gente vai voltar à livraria só na quarta-feira, viu? Certo. Uma hora da tarde. E qual que é o novo endereço? É Rua Helena Mascarenhas, número 115. Mas, ô Mário, você... Ah, bom. Acabou? Acabou. Mário, você lá na livraria, tem havido muita procura de livros espíritas por pessoas que não são espíritas? Olha, normalmente sim, viu, Rui? Mas, basicamente, são iniciantes do espiritismo, né? Que passam a frequentar o espiritismo, se interessam pelos temas, pelas orientações que os preletores dão em relação a livros, então vão buscar, não é? Então, é interessante também que é um outro ponto que você tocou que eu vejo importância, a respeito de uma leitura livre e desimpedida, não apenas dos livros espíritas, mas de outros livros que também levantam assuntos de espiritualidade, né? Embora abordando outros pontos, é porque existem alguns autores que, embora são espíritas, não são aceitos por todos os espíritas. E existem situações de proibição que se impõem de não se lerem esses livros. Então, vejam, nós procuramos dar a oportunidade do interessado ler todos os assuntos que se referem à espiritualidade. Então se alega, não, mas isso não está em Kardec. O Kardec foi um fundador, ele foi aquele que deu início ao espiritismo através da codificação, mas o tempo passa, a sociedade evolui, os entendimentos crescem. Então vão aparecendo, sim, novos títulos, novos autores que vão acrescentando a tudo aquilo que Kardec trouxe. Então nós, mais uma vez, lembramos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que a leitura é livre, desimpedida. Nós é que temos que separar aquilo que serve e aquilo que não serve para nós. Mas, Mário, isso uma coisa que nós já percebemos aqui em São José dos Campos. Tem umas casas de espíritos que tem lá um index lá proibitório, isso, né? Quer dizer, proíbe os... Mas está certo isso de você chegar e falar, olha, aqui nós não permitimos que leia o livro do Bacelli, que é um que está... Muitas casas não aceitam o Bacelli. Aqui também não aceitamos o Vanderlei de Oliveira, que tem coisas belíssimas dele. Robson Pinheiro, quer dizer, tem uma série de coisas. Eu sou daquele... Eu, na minha concepção, eu leio tudo. E uma vez até criticaram aí. Não, então se nós vamos deixar as pessoas virem aqui ler o Capital de Karl Marx. Quer dizer, se eu ler o livro... Eu li o livro o Capital de Karl Marx. E também li A Minha Luta, do Hitler. E nem por isso eu virei nazista e nem virei comunista. Quer dizer, aquilo me serve para bagagem, para que a gente possa ter conhecimento de uma série de coisas, que nem a gente como professor tem quase que a obrigação de ter um certo conhecimento para transmitir para os nossos alunos, mas não para influenciá-lo, para dizer, olha, isso aí existiu, isso aí aconteceu, mas, quer dizer, esperamos que não volte mais, esperamos que não aconteça isso, que nem, por exemplo, o Karl Marx, ele fez o livro Capital, mostrando o marxismo, quer dizer, que foi depois voltado para o comunismo. Mas não é nada daquilo que o pessoal faz aí do comunismo que eles querem implantar aqui no Brasil, na Venezuela. Não é nada daquilo, quer dizer, então são coisas, é o que está ocorrendo agora com o carnaval. Está todo mundo pulando o carnaval e tem uma série de pessoas também maquinando uma série de coisas e a gente deixa passar isso. Então, é necessário que a gente seja sempre vigilante, sempre fiscalizando as coisas que ocorrem, para que não seja depois aquela pessoa que está simplesmente sendo levado aí pelos ídolos de pé de barro, né? Uhum. Dos populistas, quer dizer, então nós precisamos saber discernir as coisas, e como é que nós vamos aprender a discernir? É lendo, é estudando, né? Quer dizer, eu mesmo leio um monte de livro que eu vejo que é um livro mais espiritualista, mas falo, poxa, tem coisas boas aqui, mas nem por isso eu vou deixar de ser espírita e vou deixar de respeitar as obras básicas da doutrina. Então, eu não sei, se estou errado, se estou certo. Não, mas esse é o ponto, Rui, que nós chamamos a atenção, não é? Eu acho que a gente fica muito obliterado se a gente tem proibições disso, proibições daquilo, né? Então, a liberdade de ação nossa é ponto marcante. Não falamos e refalamos tanto no tal de livre-arbítrio. Sim. Então é esse que é o ponto X da história. Nós temos sim que conhecer tudo. Não quer dizer, não, esse autor aí contraria esse ponto levantado por Kardec, esse autor contraria outro ponto levantado por Jesus. Gente, nós temos que conhecer as opiniões e formar a nossa própria opinião. Então, a partir daí que nós crescemos, nós mostramos para nós mesmos que somos fortes e não nos deixamos influenciar por aquilo que não nos serve. Sim, porque a gente vê, tem pessoas, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Poxa, aí não pode ser contrariada, não pode ser isso, só pode ser aquilo. Eu lembro quando teve aqui com a gente o André Luiz Ruiz de Campinas, perguntaram uma série de coisas, ele foi falando, ó, isso aí, ele até perguntou, na Bíblia está dizendo, se a pessoa for corrupta, for ladrão, for aquela coisa, então, se ele corte a mão dele. Se ele tiver seus olhos aí que são olhos que vê com maldade, faz coisas com maldade, fura o olho dele. Você nunca viu ninguém cortando a mão por causa dessas coisas, nem nada. Ah, mas quando se fala em coisas como fala o dízimo, as pessoas falam, não, o dízimo está na Bíblia. Mas tem uma outra série de coisas que está na Bíblia que as pessoas não seguem. Então, nós precisamos tomar cuidado para não ficar... Moisés mesmo. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, que o pessoal segue a risca o Velho Testamento também. Desceu do monte, viu, adorando um gado de ouro, né, um bezerro de ouro, e matou todo mundo. Vai seguir ao pé da letra? Não pode. Não, e se você for ver os 10 mandamentos... Se você pegar lá o Deuteronômio, você verá que a regulamentação daqueles 10 mandamentos são terríveis, são violentos, e nós vamos ficar seguindo, que nem lá disse, um filho for afeminado, mate o filho. Pô, que negócio é isso? É o que Jesus veio, veio resumir todas as leis dos profetas na lei do amor, né? Claro. Na lei do amor. E a lei do amor está errada? Ou é por isso que nós viemos aqui, né? Porque senão Jesus também estaria nos enganando se não fosse para segui-lo com os ensinamentos maravilhosos que Jesus trouxe para a gente. Mas nós estamos já na hora de encerrar, né? Vamos começar a encerrar, né? Vamos lá. O Jorge fala. Então nós agradecemos ao Paulinho, a Delia, a Camila, ao Serginho, que estiveram aqui conosco dando suporte. O Paulinho na técnica de som. E... vamos pedir para o Mário Vinhas também para encerrar com a prece. E você tem a quem agradecer? Sim, ainda mais então, alguém? Eu agradecer a todos vocês, queridos ouvintes que entraram aqui, participaram com a gente, mandaram mensagem aqui no Facebook, no YouTube. Quem entrou aqui também foi a Maria Aparecida, a esposa do Edson Barbosa. Lembrando que domingo que vem tem as reuniões Recanto de Luz e Manchela em comemoração... É domingo ou sábado? É sábado, perdão. Sábado, começa lá às 6 horas da manhã. Eu mandei o site aqui, das 6 às 7 horas da manhã. Mandei o site mancheila.com.org.br em comemoração ao 33º, 33, né? Um número cabalístico, né? Essa idade do Cristo. Exatamente, e cristão, né? Um número cristão também. E a todos vocês que mandaram o recado, participaram aqui com a gente. A Marta Mara mandou aqui um recado, não tive tempo de ler. A Adriana Oliveira mandou aqui, 18 de fevereiro vai ter o café da manhã, lá 4 estações, aquele café da manhã que é um almoço lá no Divino Mestre. É, é lá no Divino Mestre, quer dizer, no salão do projeto Bem Me Quer. É, lá no Célio Lemos. Né, na rua Anas Gonçalves, número 30, Jardim Jussara, aqui em São José dos Campos. É R$18 o café da manhã, que vale pelo almoço, né? Então, das 8h30 às 11h. Então, então, participem, né, no domingo que vem, com essa também, o café da manhã, quatro estações. Eu vou colocar aqui, antes de passar para o Mário, eu vou colocar a música dos cancioneiros espíritas do Brasil para o mundo inteiro, né? Então, a gente mandar boas vibrações aí pro Brasil nessa temporada aí de carnaval. E também vamos desejar, as pessoas que estão retornando dos seus passeios, das suas visitas, que tenham um bom retorno, né? Exatamente. E não cometa exagero, porque eu fiquei assustado de ver a quantidade de acidentes ceifando vidas que está ocorrendo nesse carnaval, né? Mas, Mário, então está aí o microfone para você fazer a nossa prece e também as suas últimas considerações aqui do nosso programa. E você sabe que você é bem-vindo aqui em toda e qualquer hora, né? Muito bem, gente, eu agradeço a participação de todos, agradeço o convite do Rui, do Rodrigo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Mas que esse momento também possa ser aproveitado por nós para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom Mestre Senhor, e a toda a espiritualidade que nos ajuda no nosso dia a dia. Que possamos fazer externar os nossos sentimentos maiores em forma de vibrações muito positivas, que ajudem o Brasil nesse momento onde os desregramentos acontecem, para que possamos manter a paz, a harmonia, a compreensão, a tolerância, não nos esquecendo da força espiritual que todos nós trazemos dentro de nós. Então, a nossa parte nessa história é fazer valer o divino que pulsa dentro de nós. É o sentimento maior que trazemos dentro do nosso coração e que normalmente chamamos de amor. Ah, o amor. O amor que, de certa forma, identifica a humanidade, porque todos nós estamos aqui por amor. O amor de Deus por nós, mas que deve ser retribuído com o nosso amor a Deus. E de que forma? Procurando valorizar, preservar a sua obra, ajudando em tudo o que podemos. A natureza, o próximo, enfim, a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e a equipe espiritual que nos dá sempre apoio, nunca nos falte. Que assim seja. Sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meu sentimento, melhorar, iluminar